tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, ó, eu sinto Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Cristo, a Ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador.